205, vamos para a cota. Cota, 905. 1205 para Natal, nível 410, autorizado, via FISU 10. Recola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 119, decimal 8. Confirmando 119, decimal 35, aciona 5462, gol 805. Texto autorizado 4.0, VPZ 10, decola da 10 com curva esquerda, sai da Puca Zipar, o 1935 ao controle de Salvador, aciona 5.462, chegou 1.805. 1.805 correto, chame pronto para puxa chamamento. Vai chamar para puxa no 62, igual 1.805. Salvador é Portugal, 158, valeu para puxa de tanto. Portugal 158, cleared, we're about to ready for taxi. Vehicle position to start, we're ready for taxi, Portugal 158. Portugal 158, ready for taxi. Portugal 158, clear taxi via Juliet and Alpha. Hold it short, hold it point, runway 10, contact tower 118. Ready when hold it short on holding point, QNH 1013. Just be attentive to low traffic parking on the gate 09. Okay, copy, Juliet Alpha, holding point runway 10, Tower 180, Kennedy 103, Portugal 158, and giving way to Golf to Stand 09. Salvador, boa noite, voo 906. Ciente da informação grave, autorização para Maceió. Voo 906, aguarde cópia Maceió 350. Solução agora em curso, Charlie. Positivo, vai passar esse curso aqui, 906. Arma. Solo 896, nossa escota, baixado, secado nacional. O 896, livre pouso, vento calmo, cabeceira deslocada 90 metros. 896. O Amo 606 na escota de solo. Prossiga. 606, confirme estimado para a decolagem. Aos 10, 10. Chegou a escola. 3170, boa noite, sem identificação, desse nível 050, chega da Mari. 050, chega da Mari, 3170. O 3170, poderia coordenar o RNAV, 0100. Sim, então 3170, pode ser autorizado. Portugal 158. Yes, confirm we have to change frequency now. Say again? Confirm that you have to change to another frequency. No, no, you remain on 118.6. Copy, Portugal 158. 8, 96, solo aos 50, táxi via Alfa Índia, gate 03. Via Alfa Índia, 03, voo 8. Em Portugal, 158, ready for departure. Portugal 158, clear to land up and take off, winds 030 degrees, 04 knots. Clear for take off, land up and take off runway 10 in Portugal, 158. Voo no 606, ponto cópia. Copia, voo no 606. Voo no 606 para Maceió, nível 350 autorizado, via turística 58. Decola na pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Pucajão-Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5467. Voo no 606. Voo no 606, autorizado para Maceió, nível 350, via turística 58. Decola da 10, curva à esquerda, Pucajão-Aracaju, 1935, 5467. Voo no 606. Voo 606, correto, chegou pronto para pushback, tudo bem. Portará, 1-0-1. SAM 3-1-7-0, após etape, foi Serra Vitor 366, descendo 2500 pés, estado na 013, reporte final Renato. 2500 pés, 013, após etape, Serra Vitor 366, SAM 3-1-7-0. Salvador, SAM 3-5-2-0, para... Aracaju 190. Sandrei 520, pronto para corte? Pronto. Sandrei 520 para Aracaju, autorizado o nível 190 via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5465, então 3520. Autorizado conforme solicitado, nível de voo 190, destino Aracaju pela Gulf 677. Decola pista 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju. 5465 é o transponder. 11935 é o controle. 3520, chegando para posicionamento. Chamaremos. Bom, 805, posicionamento no 62. 06 autorizado, chegou táxi, segundo 805. Portugal 158, airborne at 52, departure 109, additional 35, good night. 109, 35, good night, Portugal 158. Departure 108, airport 158, did you? Portugal 158, radar contact camp level 350 on moment departure. 350 on moment departure, 158. 1714. 1714, aguarde o copo Aracaju, informação curso Charlie, ajuste no 013. Gente, 230, por favor. 6230. Report go 158, climb and maintain level 330. Clear for level 330, port 17. Fundo 714, pronto para corte? Prossiga. Fundo 714 para Aracaju, nível 230 autorizado, via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Puca-Jumbo-Aracaju, a saída. Decola na 1-0. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5471, no gol no 714. Entendeu, 230, Golf 677, curvando à esquerda, Fruca, Jamora, Caju, 1935, 5471. Fomos 714, correto, já entrou para o aproximadamente. Obrigado. Está de gol 805, com 87 a bordo, com uma média de 3 horas, 10 minutos, alternando Maceió. Gol 805, táxi livre via Juliette Alfa. Próximo ao ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste no 013. Juliette Alfa, o cara vai chamar pronto, gol 158 Colonel Vista Center on frequency 12685 and if unable 12545. 12685 secondary 12545. Boa noite, obrigado. Boa noite. A linha decola da 1-0, vento calmo. A linha decola 1-0, gol 1-0-5. Quanto é 186, então 3170. 186, boa noite. 05, decolado 01, chão controle 119, decimal 35, bom voo. Decolado 35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Bruno 805. 805, boa noite, contato radar, saída Pulca, suba nível 410. Pulca 410, Bruno 805. Estado 3170, boa noite. Passou servido 372, baixada travada. Boa noite, 3170, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro 10 no 3. 1-0 no 3, padrão, tá 3-1-3-0, autorizado pouso. Zero, no solo ao 04, livre pela direita, táxi na frequência via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Eu táxi via Alfa e aguardo antes da Juliette, tá 3170. 805, suba restrito, nível 310. Restrito 310, 805. Tráfego para Aracaju, 410. João Pessoa, desculpa. Sente, confirme o nível 410. Assim. Sente, saída prevista, PUCA, transição Aracaju, aguarde cópia. PUCA Aracaju, aguarde cópia. Centro Recife, 1-2685-2545. 1-2685-2545, obrigado, boa noite. Boa noite. 896, pronto para cópia? Pronto, 896. Autorizado João Pessoa, nível 4, 10, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.35, aciona 5470, coteja. Bom, 896, autorizado 410 para João Pessoa, via Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda na saída Puca, Aracaju. Controle 119.35, transponder 5475. Bom, 896, cotejamento correto, chama para pushback estacionamento. Robô 606, portão 8, pushback acionamento. 606, aguarde para o pushback acionamento. Entendeu? Livre pushback acionado, portão 8, gol no 606. Gol no 606, aguarde para o pushback acionamento. Vai aguardar, gol no 606. 3170, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá? 3170. O voo no 714 também parou o pushback no 05. Sente no 714, aguarde pushback somamento no portão 5. Autoridade, chama para o táxi. 1-7-1-4-7. 1-0-6, após o passagem do Airbus da TAM. Em coordenação com a equipe de solo, estará autorizado. Chama para o táxi no 1-0-6. Obrigado, no 1-0-6.